Aí, irmão, não é mole não, compadre. O negócio tá feio pro teu lado, hein? É melhor tu parar de ser teimoso. Deixa, deixa o teimoso teimar. Deixa o teimoso teimar, certamente não sabe o que vai receber. Deixa, deixa o teimoso teimar. Quem vive só de enganar, no melhor de sua vida enganado vai ser. Como vai ser? Deixa, deixa o teimoso teimar. Deixa o teimoso teimar, certamente não sabe o que vai receber. Deixa, deixa o teimoso teimar. Quem vive só de enganar, no melhor de sua vida enganado vai ser. Como vai ser? Deixa, deixa o teimoso teimar. Eu já falei pro teimoso dos homens da lei e da lei do país. Eita, como gostar de teimar. Diz que não gosta da lei, lhe falei do amor de Deus. Ele não quis, ele não quis. Também não quis, ele não quis, não. Ele não quis me ouvir. Prefere dar o golpe e viver como rei. Adora dar o troco e transgredir a lei. Renova a cabeça destruindo a vida. Ele não quis me ouvir. Agora como nunca ele pirou de vez. Na sua conta diz que dois e dois são três. Só mesmo Deus que pode mudar essa vida. Saia dessa, rapaz. Me dá ouvido. Não faz sentido assim viver. Saia dessa, rapaz. Jesus te ama, ele te chama para viver. Se Jesus tá te chamando, é melhor você obedecer a voz do Beck. Deixa, deixa o teimoso teimar. Deixa o teimoso teimar, certamente não sabe o que vai receber. Deixa, deixa o teimoso teimar. Quem vive só de enganar, no melhor de sua vida enganado vai ser. Como vai ser? Deixa, deixa o teimoso teimar. Eu já falei pro teimoso dos homens da lei e da lei do país. Eita, como gostar de teimar. Diz que não gosta da lei, lhe falei do amor de Deus. Ele não quis, ele não quis. Também não quis, ele não quis, não. Também não quis. Ele não quis me ouvir. Prefere dar o golpe e viver como rei. Adora dar o troco e transgredir a lei. Renova a cabeça destruindo a vida. Ele não quis me ouvir. Agora como nunca ele pirou de vez. Na sua conta diz que dois e dois são três. Só mesmo Deus que pode mudar essa vida. Saia dessa, rapaz. Me dá ouvido. Não faz sentido assim viver. Saia dessa, rapaz. Jesus te ama, ele te chama para viver. Saia dessa, rapaz. Assim viver, saia dessa, rapaz. Jesus te ama, ele te chama para viver. Ele te chama para viver. Ele te chama para viver. Saia dessa, rapaz. É melhor tu parar de ser teimoso.